farrapada, Puta que cara. pariu, o passarinho olhou pro fone e falou: Vou ah! comer um, tá ligado? Tipo, vou comer um fone hoje. Porra. Faltando ferro na minha alimentação, vou comer esse cobre. Ah! Vou comer Nossa, um. Tô aqui de boa comendo um Albiste, de repente. Ah, tem um fone de ouvido, porra. Vou comer um fone de ouvido. vou lá pegar pra vocês verem, se dá pra vocês não acreditam. Não, fica de boa aí, vamos começar a Não, gravar essa porra. se trazer esse passarinho pra nós, ele vai comer nós. Que isso, cara? Não vai pegar bem o passarinho do Moisés comendo os caras aqui. Nossa senhora. Nossa, isso foi o Gabriel que disse? Foi o Foi. Gabriel que disse isso. Não, foi o Catalbé. Não, parei, velho. Sério mesmo que quis me chamar pra gravar pra falar essas piadas ruins? É, pois é. Não, vamos começar, vamos começar. Um game das coisas aqui, tem respeito, né? Tchau, tchau. Ouvintes, está começando mais um ConspiraCast. No episódio de hoje, o meu nome é Igor e eu sou um Jedi. Olá, ouvintes, meu nome é Lucas e eu sou cristão. Olá, ouvintes, eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites, e eu sou o Neo Macumbeiro. Olá, ouvintes, eu sou o Moisés e eu sou o Macumbeiro. O tema de hoje vai ser sobre religiões, diferenças e histórias e os detalhes, Desmistificações sobre diferenças. desmistificações. Mas antes. Vamos deixar claro primeiro que desde o começo do episódio a gente tem um grupo seleto de pessoas aqui que tem várias religiões, então a gente respeita todas elas Exato. e a gente vai falar de um modo bem respeitoso aqui a todos. E a gente quer que você, ouvinte, saiba que independente da religião que você seja, a gente quer que você se foda. Falou, maluco? Vamos para os e-mails. Começando mais uma semana, estamos bem com e-mails, porque tem um ouvinte fiel que tá sempre mandando e-mail, agradecemos, a gente tem sempre o que ler aqui. Aê! Eu vou. Um ouvinte fiel, tá ligado? É Fiel amigo. mesmo. Não tá, gente, não tá, gente. Então eu vou pedir pro meu amigo Igor ler o e-mail desse cara. Lê aí o e-mail que a gente teve nessa semana, Igor. É o e-mail do Thiago, já conhecido aqui, Thiago Natan. Ele diz assim: boa madrugada, conspirados. Ele criou aí um nome pra gente. Nossa, cara! Oh, gostei, hein? Agora nós somos conspirados, mano. Olha, curti o nome que o cara criou pra gente. Aí ele coloca: acabei de escutar o último ConspiraCast, cá estou novamente para primeiramente agradecer por terem lido meu e-mail. Manos do céu, eu não sentia medo assim desde os episódios do finado MonaCast, os episódios Coisas que Dão Medo. É muito bom, infelizmente acabou o MonaCast. Aí ele colocou que particularmente curte muito. Parabéns pelo programa, deu medo pra caralho. Mas a diversão melhor são os cagaços do nosso querido amigo matemático. Quem é o amigo matemático? Agora não dá pra saber quem É, eu não sei quem é. é o amigo matemático. Eu acho que é o Gabriel, sim, Eu acho que o sinceramente. amigo matemático é tão cuzão que hoje ele nem se apresentou como amigo matemático. Não, eu acho que é o Gabriel que é o amigo matemático. Eu sou matemático, mas assim, ficou meio indeciso aí quem que é o cara que teve cagaço. Se não me engano, foi o Gabriel. Eu tenho certeza que foi o Gabriel. Olha lá, o Se não, Moisés já falou. Gabriel é não macumbeiro, como é que ele vai ter cagaço? Continua aí. Aí, galera, forte abraço do seu fiel ouvinte, Thiago Natan. PS, caso queiram renovar o visual do site, contem comigo. PS2, Igor, eu não costumo escutar Nerdcast. Na verdade, eu só ouvi uns 5 episódios. Então, já falei demais e até a próxima. Então, sim, chupa Nerdcast. O cara ouviu 12 do nosso e só 5 deles. Ah, moleque! Eu sou melhor do que o Nerdcast, né, É, melhor que um programa tem 1 milhão de ouvintes, quase. Menos por semana. Mas eu prefiro ter um ouvinte fiel do que 500 mil aí que Fiéis também, né? fica ouvindo aí vários outros casts, tá ligado? Eu acho assim. Algum desses ouvintes fiéis aí, desses outros 3 milhões de ouvintes fiéis, paga o aluguel na Avenida Paulista? Nossa, Bom, caralho. que isso, cara? Não fala onde que é o nosso prédio tá. Não, Mas enfim. não vai receber nenhuma ameaça se eu não falar o número que eu dei pra desistir. Filho da puta, velho. Que bosta! O Igor vai ter que editar o endereço aí. Corta isso aí. Que endereço que eu falei? Não, mas é o seguinte, pra mim, eu vou falar o seguinte. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado por mais um e-mail que você mandou pra gente. A gente agradece o carinho de você e a gente tem que marcar o casamento pra ficar oficial aí a nossa relação, né? É verdade, tá namorando ainda, né? Aí, por favor, sem dinheiro pra lá, né? E sem nenhum tipo de comunhão aí, né? Porque senão a gente vai ter que rachar o programa, né? Pelo amor de Deus. Tem mais algum e-mail? A gente recebeu mais algum tipo de feedback, Igor, nessas E-mail não, semanas? mas a gente recebeu dois comentários no site. site da mesma postagem do podcast da semana passada. Um deles é do Guilherme Freire. Dá liguizão! E ele diz: tive que ouvir isso com a luz do quarto acesa. Aproveitando o embalo, já que vocês falaram de coisas um pouco macabras, minha pergunta para o quadro Pergunte a Vocês Mesmos é: qual a coisa mais bizarra que vocês já viram na internet? PS, a Deep Web também conta. E o outro comentário foi do amigo Thiago Natan, que ele disse que deu medo pra cacete o episódio. Eu só acho, depois desses dois feedbacks, que o episódio deu medo. Eu também acho. Eu acho que deu medo gravar o episódio, cara. O episódio 12 foi um dos episódios mais foda de gravar. Eu acho que deu medo editar o programa. É lógico que a gente foi gravar na Mata dos Macacos, no canteiro central da Murchid Holmes. No Murchid Holmes. Murchid Holmes. Pra mim é Holmes essa porra. Eu sou de Ribeirão Preto, caralho. Mas é isso. Pra você que quer deixar o feedback pra gente, o que você deve proceder? Como é que se deve proceder a pessoa que quer contatar a gente? Então, você pode mandar um e-mail para contato@conspiracast.gmail.com. Ouvinte, se você mandar o e-mail. Ah, não, não tem o e-mail fixo ainda. Ouvinte, se você mandar o e-mail. Eu esqueci que não pagou o ponto com. Se você mandar um e-mail pra esse endereço, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai aparecer a fotinha do Serginho Malandro escrito. Yeah. Ouvinte, aprende. Oh, nossa, Igor, puta que pariu. O cara não sabe próprio e-mail. É que eu tô com a cabeça em outro lugar, cara. Manda e-mail para contato.conspiracast@gmail.com. Isso. Ou você pode entrar no site conspiracast.bl.ee. Aê, rapaz! Que lá vai ter um formulário de e-mail, pode enviar por lá, que é mais fácil e funciona direitinho. Mas se você não sabe mexer com e-mail e você tiver algum retardo mental, ou você é parente do Moisés, você pode usar pelo Facebook. E como é que isso é... Que dá. Eita. Como é que faz, o Gabriel? Acesse o seu Facebook, clique na abinha de pesquisas. Ali escreva Conspiracast, com T mudo no final, por favor, viu, gente? E por favor, aperta a lupinha ou enter. Primeira página que apareceu, nossa, vai ter a foto do Lucas. Não, brincadeira, é um ET na capa da nossa fanpage ali. Você é tão engraçado, meu Deus. E mande seus suas dúvidas. Então, só dando uma avisada aí, pra quem ouvir esse programa e, consequentemente, os seguintes, por enquanto, o Facebook tá bloqueando o endereço do site, eu não sei por que tá fazendo não, isso. Não, você sabe por quê? Porque nosso site termina com bl.ee. É, eu não sei. Site do Azerbaijão. Vem do... Eu nem sei de onde. É hospedado no Vietnã, são hamsters chineses que rodam uma roda pro site funcionar. Na verdade, os geradores do computador são os hamsters que ligam, né? É claro. Mas então, você... Bom, as postagens estão sendo um pouco mais mal feitas agora, porque a gente tá bloqueando o endereço, mas o ponto com o Bitly lá é só você copiar e tirar os espaços, que vai entrar direto, assim. É, tem que desculpar pelos erros dos outros, né? Maldito Zuckerberg. É isso. Mas é isso aí. Muito obrigado, gente. Entra em contato com a gente. E é isso. É isso. Igor, meu querido Igor, respondendo a nossa pergunta a nós mesmos, do nosso amigo Guilherme Freire, qual foi a coisa mais bizarra que você já viu nas internets? Tirando o vídeo do nosso amigo, né, o Digo Jorge... É, negócio que eu já vi bizarro, eu não cheguei a ver, eu só vi textos e artigos. É, daquelas bonecas lá que o povo sequestra as meninas e corta o braço e a perna. Vocês já viram isso? Não, eu já vi. E aí corta a garganta delas, tira o olho, queima a retina, faz de escravas sexuais. Só que eu acho que aquilo é mentira, mas foi bizarro quando eu vi. Ah, eu sei o que é isso. Nossa, cara, que coisa horrível. É na África, né? Faz. Não, é na Rússia. Aquilo, infelizmente... Onde é que faz? É, na Rússia, né? Onde as coisas acontecem. É. É não muito bom essa definição. Coisa esquisita da internet eu já vi muita. Acho que fica difícil de eu descobrir o que é o mais esquisito. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar essa pro Lucas. Agora, bom, tem uma cena aí que mandaram por e-mail uma vez e eu meio que fiquei sem dormir, né? Uma determinada mulher que tinha zoofilia resolveu fazer atos libidinosos com um elefante. Que isso, velho? Aí ela perguntou pro elefante, no céu tem pão? E morreu. E sentou, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Que isso, cara? Que coisa bizarra, cara. O elefante varou a mulher, né? Não, a coisa mais bizarra que eu vi na internet, cara, foi na época que eu tava conversando eu e o Igor, meu amigo Matheus. Um abraço, Matheus, transparente. E ele tinha sugerido um vídeo onde o cara pegava uma faca de pão, aquelas, aquelas facas serradas de pão, sabe aquelas que tem as, os dentes? Uhum, sim. E serrado o próprio membro fora. Ele arrancou o próprio pênis pra fora com essa faca de pão. E até hoje eu tenho passado pesadelos com isso. Me arrependo muito de ter conhecido o Matheus. Por conta dessas coisas diferentes que ele tem. É, por causa dessas coisas, sabe? Nossa, que coisa horrível. Bom, visto que o Igor não falou, o Lucas não falou, tem mais uma coisa então que eu tenho de bizarro aí que eu conheço. Como que eu não falei? Acabei de falar. Então tá, não, continue. Não, mas primeiro eu vou falar pro Moisés. Moisés, qual foi a coisa mais bizarra que você já viu na internet? A coisa mais bizarra que eu já vi na internet foi de uma pessoa querendo fazer uma cirurgia de arrancar as costelas pra fazer sexo oral pra ela mesma. Ó o cara dando spoiler de artigo aí, ó. É o Marilyn Manson esse cara aí? É um como fazer? Foi um cara que quis meio que imitar. Deu certo aí. Olha, que isso, cara. Ficou sabendo a história e quis fazer uma gracinha e não deu certo. É. Que isso, cara. Foi a coisa mais ridícula pra ver minha vida assim. Já que o Lucas não disse, tem outra coisa também muito ridícula que acho que compete com a bizarrice do elefante. O perfil de Facebook do Moisés. Caramba. Depois dessa, acho que deve começar o episódio. Vamos para o episódio. Vamos ficar sério agora, né? Acho que é bom a gente começar falando, pelo menos, o contexto histórico das duas maiores religiões do mundo, assim. Dá um contexto mais do islamismo e também do cristianismo, como foi a ascensão dessas duas religiões. Antes disso, eu gostaria de fazer um momento ao Aurélio pra gente saber o que é religião. Eu gostaria de pedir pro meu amigo Gabriel pra que ele leia a definição, segundo o Aurélio, do que é religião. Deixa eu ver aqui, peraí que eu tô abrindo meu Aurélio. Mandei o Aurélio pelo Skype. Né? O Igor edita essa coisa. Exatamente isso que eu tô querendo. O Igor edita tudo, vou falar assim. Religião. R é antes ou depois do S? Brincadeira. Religião. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídas poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. É também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, chamada igreja. Pode ser também mesquita, centro... Templo, exatamente. Loja, né? Loja? Ah, não, as pessoas não são uma igreja, nós somos uma seita. Não, mas são não é religião, não. Não é. Mas essa é muito obrigado, essa é a definição, segundo o Aurélio, né? Bem, obrigado. Depois desse momento inteligente, acho que é legal a gente falar sobre... E é legal começar falando sobre o islamismo, porque é uma religião até que, com os filmes aí, Cruzadas e Assassin's Creed, ficou... Ditador. Ficou depreciado aí, que tudo é terrorismo, e Mohammed pra lá, e bomba pra cá. Mas é o legal. O ditador é aquele do Aladdin? Hã? É esse mesmo. Isso, do gênio. A barba sagrada? É isso mesmo. Tá ótimo. Então, né, vamos começar falando do... Bom, a principal pessoa pro islamismo é o Maomé. Maomé, ou Mohammed, ele nasceu na tribo de Koraite. Ou Koraite, aí você decide. Nossa, não, você pronuncia. E ele é nascido na cidade de Meca, no ano de 570. É até nova religião, se for ver, assim. Ele era filho de comerciantes e ele viajava pelo deserto. Ele sabia andar pelo deserto. Ele era um traveler? Ele era um traveler. casa. Ele era muito estudado, assim, uma pessoa muito inteligente, um cara muito culto. Como ele era filho de comerciantes, eles viajavam por diversas culturas, então ele não ficava preso a um só lugar, a um mundinho, assim. Ele absorveu vários conhecimentos de várias culturas, e isso acabou influenciando um pouco o islamismo, porque ele pegou um pouco de cada religião, o bom ou mal, o ruim de cada religião, e juntou na dele. Isso é... Basicamente, pelo que eu tô entendendo, o islamismo é um Frankenstein das religiões. É, não tão assim, porque aos 40 anos de idade, o anjo Gabriel apareceu pra ele. E ele falou que Deus era o único Deus que existia. Por que isso? Porque... No momento ali, existiam muitas tribos. E essas tribos tinham seus deuses tribais. E muitas vezes, mais que um, eram tribos politeístas. E aí o anjo Gabriel foi lá e falou pra ele que Deus, ou Alá, na verdade Alá pra eles, era o único Deus ali. Tô usando Deus como não como nome, e sim como cargo. E essa foi a revelação que o Maomé teve. Aí o que aconteceu depois disso? Aconteceu que o Maomé começou a pregar a fé monoteísta. Lembrando que no ano de 622, já avançando um pouco aí, ele começa a ser perseguido porque ele queria desestabilizar a fé dos outros ali, tirar a fé politeísta pra engatar uma fé monoteísta ali. E ele teve que fugir. E essa fuga é conhecida como Hégira. E é a Hégira que marca o início do calendário muçulmano. E o Maomé foge pra onde? Ele foge pra Medina. Em Medina, ele é muito bem acolhido ali, o pessoal gostou dele como um líder religioso, viu que ele era um cara bacana ali. Ele lá joga um papo, joga um 7-1 e consegue estabelecer a paz entre as tribos árabes. Se eu não me engano, eram 300. Se eu não me engano, muito, assim. O cara trouxe paz para 300 tribos. Eu tenho quase certeza que eram 300. Por quê? Então, depois dele conseguir estabelecer a paz dentro dessas 300 tribos, aí ele volta pra Meca, consegue implementar a religião muçulmana, que é a que ele tinha criado. E em Meca, existiam 300 estátuas representando os deuses principais dessas tribos. E ele manda destruir as estátuas, acusava a tribo de adorar imagens, o que no islamismo é proibido. Então ele manda destruir essas imagens. E aí Maomé é reconhecido como líder religioso e profeta, ele é um profeta, e ele acaba falecendo no ano de 632. Essa é a origem do islamismo, né? Que é uma das religiões aí que estão ainda ativas na humanidade. É, uma das maiores, inclusive. É a segunda maior. E qual que é a maior? A maior é o catolicismo, apostólico romano. Tá, mas no caso seria uma vertente do cristianismo, né? O quê? O catolicismo é uma vertente do cristianismo. Aham. Uhum. E como é que surgiu ela? Pra falar da ascensão, a gente tem que voltar pra Roma. Então vamos voltar pra lá. Pega o trem já. Pega o trem. Em determinado período ali da época de Roma, o império começou a entrar em declínio. E o cristianismo viu nisso uma forma de ascensão, porque muitas pessoas estavam ficando pobres, e o cristianismo é uma religião que abraça os pobres. Então, para eles, era cômodo você largar o paganismo ou o politeísmo e virar católico, e virar cristão. Na época era cristão ainda. Porque você teria salvação, vida eterna, e se você sendo pobre, você tem uns bônus ali na religião. Então, isso cresceu muito. Cresceu tanto que começou a incomodar o império. É, porque tinha muita gente de uma religião diferente do Império Romano. Mas, em 380, o Teodósio, ele assina o Edito de Tessalônica, que não oficializa, mas ele permite o culto do cristianismo, para poder tirar um pouco a pressão que estava sendo exercida sobre o Império Romano ali. E aí ele dá uma chance pro povo, ele dá um agrado pro povo, isso, pra poder melhorar a imagem dele. A dele e do Império, né? E aí depois, para cravar de vez uma pé do cristianismo no Império Romano, Constantino, ele oficializa. E por quê? Porque os cristãos ali, eles adoravam Jesus e não o imperador. E o imperador não estava gostando muito disso, né? E ele fez a mesma coisa da teoria do direito divino dos reis. Ele oficializou a religião, mas falou assim: bom, eu sou imperador porque Deus me escolheu, então vocês têm que também dever um pouco de obediência a mim. E aí os cristãos falaram: não, tudo bem, se a gente acredita nisso. E aí ele acabou oficializando a religião e manteve o poder ali. E aí começou a questão do cristianismo se espalhar, já ficar mais popular, é isso? É, começou aí ganhando força, já era uma religião oficial. oficial começou a ganhar força, porque tinha muita gente aderindo a ele. Oficial já era, mas foi aí que ele realmente cresceu, assim. Aí depois, cai Roma, entra a Idade Média, na Idade Média, não precisa nem... Idade Média e cristianismo tá linkado, assim, a mesma coisa. Bom, isso aí, esse aí é um background histórico, né, do surgimento do islamismo e do cristianismo, né, Igor? Aham. Uhum. Basicamente foi assim, né? Você chegou a falar agora há pouco do Constantino, né? Eu resolvi deixar ali, mas há indícios históricos fortíssimos que ele se converteu cristão, né? Mas nunca se converteu realmente a cristão. Como assim? Não entendi. Na teoria, ele se converteu ao cristianismo porque ele estava instituindo que agora o Estado de Roma era um Estado cristão. Então ele não poderia ser controverso. Mas ele nunca acreditou no cristianismo. Há indícios históricos de que ele morreu politeísta. Tanto é que na morte dele, ele pede duas moedas para o famoso pagamento da barca que leva os mortos para o mundo dos mortos. É, do Caronte, né? O barqueiro lá levar ele. O Caronte era grego, mas... É, o Caronte é... É da parte grega, mas é o mesmo cara. Não, é o nome. É porque cara. A religião... Por que a religião? De Roma e da grega é a mesma coisa com nome diferente. Exatamente. Eles pegaram emprestado. Afrodite, Júpiter, Zeus e... É, eles pegaram emprestado, filho. Os caras não é original, os caras pegaram emprestado a religião lá, mano. É, o Marte é o deus da guerra, não é o Kratos, tá? Não é o Kratos. Bom, mas agora eu acho interessante a gente fazer o seguinte, como a gente percebe, não sei se os ouvintes sabem, mas o pessoal do ConspiraCast, eles têm diferentes religiões, né, e tem várias... Alguns Sim. com várias, né? Alguns com várias passagens. Então, gostaria de convidar agora os participantes a falar um pouco da religião por parte de dentro, né, Igor? Vocês vão poder dar mais informação, porque eu nunca fui muito presente nessa área, então eu não teria. Eu só teria experiência para falar do meu catecismo, mas eu não lembro muita coisa, então. Mas eu acho importante saber é o seguinte: uma das coisas que eu acho legal falar é a diferença entre a pessoa que não tem religião da pessoa que não acredita em Deus. Ah, boa frase a tua. Então explique aí, Gabriel, você que sabe do termo, você que sabe das coisas, você pode falar agora o que que é. Nossa, eu me senti agora lisonjeado, muito obrigado. Não, você é um cara que eu admiro muito, Gabriel, você é um cara que realmente... Não mente não, Lucas. Atrás de você eu me sinto um jumento, cara, de verdade. Eu acho, sim, que você é um cara que sabe muito, que tem muita cultura, é um cara que... Ah, sei lá, Gabriel, eu acho que você... Você tá fazendo uma piadinha de mau gosto aí e se perdeu. Fala aí, o que que é a diferença dessas pessoas? O que é o ateu? É o cara que não acredita em Deus. Pra ele não existe nada. Tudo foi feito pela ciência e nada é superior a ninguém, tá? O que é o ateísta? O ateísta eu definiria como um cara, como o nosso querido editor-chefe, que é o cara que não possui uma religião. Ele acredita que há algo superior acima dele. Há algo superior na natureza, no mundo, que rege o universo. Pra você que é mais nerdão aí, imagina a força do Star Wars, é bem isso. Pô! Pra você que joga LOL... Você que joga Minecraft... Nossa... Força do Star Wars é o superior, tá? O cara só não acredita em uma seita, uma religião, em alguns dogmas. É, o cara ele não acredita em uma seita, né? Ele não segue uma rotina religiosa, mas ele acredita que existe um designer inteligente. Exato. Você já ouviu falar nesse termo, né? Mais ou o termo menos. Designer inteligente. Cara, eu ouvi isso aí, eu achei bem interessante o nome do termo. Design inteligente? Designer inteligente. É, com certeza ele estudou UI, UX design, né? É um cara que ele é um ser superior e que ele desenha, ele é um designer do universo que nós conhecemos agora. Então, é como se fosse um ser superior mesmo, né? Falou da diferença do ateu pro ateísta. E agora eu gostaria de falar da parte de dentro da religião. A gente tem aqui um amigo nosso que viveu várias religiões, né? Cara que passou várias religiões. De dentro pra fora de tudo que você pode imaginar, quase. E eu gostaria de saber agora, meu amigo Moisés, que tá aí um pouquinho retraído, ele tá tímido. Vocês perceberam, gente? Acho que não, porque ninguém ouviu. O cara tava mijando ali no estúdio, o cara não veio. O cara tá com vergonha por causa dos dois peidos que ele soltou, é por isso. vamos só falar o seguinte, Moisés, fale pra gente que religião você tem agora e quais religiões você já teve. Primeiramente, queria agradecer muito pela chance, pela honra, muito grande estar no programa de vocês. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado. Valeu, Momô. Aos irmãos aí, os companheiros de guerra. E queria falar um pouquinho da minha vida, como que se funcionou. Foi uma experiência muito forte pra mim. Já passei por tudo mais um pouco sobre religião. E queria falar um pouquinho aí, partilhar um pouco do preconceito da pessoa. Então, vamos botar religião, uma vinheta triste aí agora. Eu nasci no berço evangélico, meus pais eram evangélicos na época. Eu fui batizado com 10 anos no dia 11 de dezembro de 2005. Caralho, o cara não lembra. Às 3 horas e 16 minutos da tarde, pra falar. Cacete. Aos 11 anos eu fui um pregador, eu era um orador na igreja. Nesse passar de tempo eu tive várias mudanças de vida, eu viajava muitas cidades pra fazer pregação, pra ler a Bíblia, pra tocar, fazendo pessoas se converter, entre aspas, assim, para o caminho de Jesus Cristo, pra fazer, assim, uma certa forma, um segmento de vida diferenciado daquilo que ele tinha na época da vida dele. Fazia oração, fazia uma certa de cura. Na igreja evangélica, a gente aprimora bastante o caminho divino pelo fato de seguir a Bíblia, que foi escrita pelos apóstolos, por Jesus Cristo e principalmente por Deus, ditado por ele. É uma religião muito diferente, uma religião muito fechada naquilo que eles têm, naquela simples pregação. Às vezes uma pessoa entende aquilo e ela simplesmente leva isso como a vida inteira para ela. É um tipo de religião meio complicado, um pouco preconceituoso pelo fato de diferença, como a gente acabou de falar aí, dos judeus, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho das religiões que falam agora. É um pouquinho uma religião um pouco preconceituosa, como eu disse, mas é uma religião muito boa, que tem uma pregação muito boa, mas também as pessoas têm um pouco de cabeça fechada na vida dela. Ou seja, uma parte de quadradinho, ela vive no templo daquele quadradinho que tem. Mas por fim, é uma religião muito boa, depende de cada um. Cada um. É uma, pra mim, foi uma parte muito importante na minha vida, a parte da igreja evangélica. Tive muita doutrina, tive muito ensinamento, graças a Deus, tive um ensinamento muito forte. E as pessoas deviam entender um pouquinho que religião não salva ninguém, né? É claro. Mas, e sim, o amor de Jesus Cristo. E hoje em dia, você é o quê? Mas... Hoje em dia, eu sou um bandista. Eu fui um vira-volta na minha vida muito grande. Toca lá com o Bajão! Eu vou deixar o Gabriel zoar porque ele tá no meio também. Não pode falar nada. É uma religião muito secretismo aos orixás, aos santos, ao catolicismo. É uma mistura bem diferenciada do que eu vivi. Uma experiência muito forte pra mim. Eu tinha muito preconceito contra o espiritismo. Eu fazia como todo mundo falava de demônio aí, falava que era demônio. Era uma mochila de criança? Isso. Mochibinha. Mas por fim, eu tive uma experiência muito forte. Eu fui no centro espírita, foi a primeira vez que eu fui, eu quebrei a cara. Hoje, a Umbanda, como sempre foi, a Umbanda é uma religião que trabalha pelo meio da caridade, pelo meio da força, pelo meio da doutrina de Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas colocam a Umbanda como macumbaria, sendo que as pessoas não sabem um pouquinho o que significa macumba. Macumba seria o tambor usado na Umbanda. Olha aí, serviço informativo. O pessoal não sabe o que é macumba. Macumba é um instrumento, cara. Macumba é um instrumento. Macumba seria o instrumento que se chama atabaque. Tem a origem africana, a origem indígena e a origem lá pelos lados do faraó, que eu não lembro muito bem o nome, mas tudo bem. E aí, por fim, na década de 70, na década de 60, colocaram uma serra de atabaque no centro de Canoblé, por conta, e para enfeitar aquele instrumento, colocaram umas penas de galinha preta. E assim colocaram o nome de macumba, mas isso significa apenas um instrumento. Macumbaria não existe. E sim, a macumba. Macumba também é o nome de uma árvore típica da África. Exatamente. E por fim, a primeira atabaque feita, que foi mais ou menos no século XX, mais ou menos na década de 1920, assim, 1930, foi dessa madeira que foi feita a atabaque lá na África. Olha que legal, cara. Então, pra você aí, pra você que tem preconceitos na sua vida, pra você que é um cara com a mente fechada, você não sabe o que é macumba? Macumba é um tambor. Ouve e aprende aí. Macumba é um tambor, pô. Eu tenho uma macumba na minha casa. Macumba, na verdade, é macumba. O cara chutar uma macumba, o cara vai machucar o pé, né? Você viu o tamanho do tambor, pô? Aquilo que a gente acha na rua é uma coisa que chama de despacho. Alguém quer saber o que seria um despacho? Poxa, calma, cara. Calma que eu já vou falar. Pera aí que eu vou falar um negócio. É só pra gente ficar mais sequencial e lógico. Moisés, o que, que é a Umbanda? Descreve aí pra gente. A Umbanda seria um trabalho de caridade que começou em 15 de novembro de 1908 pelo dirigente João e pelo caboclo Sete Cruzeiradas numa tenda espírita lá no Rio de Janeiro que se chamava Maria. A Umbanda seria uma certa... Hoje ela é colocada como religião e como seita, por mais que muitas pessoas negam que ela é uma religião. Ela já foi comprovada que ela é uma religião. É uma seita que tem a conversa dos espíritos, certo? Que vem os orixás, os caboclos, os pretos velhos, todos os orixás trabalham ali no Umbanda, que é um sistema de incorporação do médium que é para fazer a cura, para ajudar a pessoa. Esse negócio que Umbanda traz dinheiro, me desculpe, mas eu não acredito nisso. O dinheiro é muito, só vem do seu trabalho. Me desculpe aquelas pessoas que não... que vende errado comigo, mas a Umbanda, ela não passa de uma obra de caridade. Tá, e bom? Ela é uma vertente do espiritismo? Ela se relaciona com o espiritismo em algum, não é, em algum aspecto? 100%? 100%. Ela vem da doutrina do Allan Kardec, ela vem da doutrina do Caboclo Sete Cruzeiradas, como eu falei. Então, a Umbanda, por fim, é como se fosse um leque do espiritismo. É apenas uma aba que abre no espiritismo. Muito legal. Espiritismo, Kardec? Tô ouvindo isso? Não, opa, a Umbanda, pra você ter uma ideia, eu trabalho no centro e temos a sessão de cardecista e depois eu dou atendimento de Umbanda. Então é uma mesclagem. Apenas é como se fosse uma igreja, as igrejas evangélicas. Tem a igreja batista, a igreja pentecostal, a igreja presbiteriana e várias outras. Isso, presbiteriana. O espiritismo tem a Umbanda, tem o Allan Kardec, tem pessoas que chamam mesa branca, mas também faz parte do Allan Kardec. Tem a Quimbanda, tem o Candomblé e tem outras religiões por aí que eu não sei muito falar não, mas o meu foco seria o Umbanda. É que na verdade, uma definição que eu aprendi sobre o espiritismo kardecista é o espiritismo umbandista. Exatamente. O espiritismo umbandista, o Umbanda, é o cara que trabalha, faz a Não, sem piadinha, você falou que o humanista é o cara que trabalha, então o kardecista é vagabundo. Nossa. O kardecista é o cara da história, só escuta, não faz nada. Não, tô zoando, vai. Não, é sério, o kardecista ele trabalha, o kardecista trabalha, mas nem tanto, ele mais escuta do que trabalha. E o Umbanda é o contrário. A Umbanda mais trabalha do que estuda. Não é que não tenha estudo no Umbanda. Exatamente. É que o foco do Umbanda é trabalhar. É como se fosse colocar, assim, uma pessoa... Teoria e prática. Uma pessoa... Tá. Numa mão, colocar uma firma, certo? Uma firma de empregado de ouro. O kardecista é como se fosse os, entre aspas, os gerentes, certo? Que estuda pra passar o auxílio. A Umbanda é como se fosse os entregadores, como se fosse os vendedores que correm atrás pra trabalhar. Pé no chão, que vai pra porrada. Exatamente. A gente, acho que mais põe aí... A gente põe o pé no chão mesmo e chega o toque na pessoa. Exatamente. Isso é legal falar, cara, porque tem muita coisa que acontece que as pessoas não têm noção. Não entende, né? O preconceito surge quando você não entende algo. Quando você não conhece. É bom falar, porque é o seguinte, quando a gente é uma pessoa com a cabeça mais aberta, quando a gente vive várias experiências, a gente tem essas coisas, a gente começa a ver que o preconceito te veda a visão. Então a gente não consegue, a gente fica com medo das coisas que a gente não conhece e não procura conhecer. Então aqui, até legal, vou comentar aqui, o pessoal, a gente convidou o Moisés pra fazer esse programa porque ele é um cara que vive isso no dia a dia dele e ia ser legal a gente falar pros ouvintes o que, que é isso, esclarecer pros ouvintes o que, que é a religião da Umbanda. Opa, agradecido, hein? Primeira coisa é que é o seguinte, né? Macumba já não é uma religião, só pra você saber. Já sentiram o drama, né? Já tomaram a cacetada aí. Agora, ô Moisés, faz um favor pra mim. Eu sou espírita também, mas é como daqui a pouco a gente vai entrar nisso. O meu é outra área, né? Pra que vocês usam aqueles colares coloridos, chamam o espírito de pai, de irmão? Como que é esse tipo de interação que vocês têm com os seus guias e orixás, né? Opa, isso aí é uma coisa muito boa de falar, então vamos lá. A guia é o que seria aquele colar no pescoço, né? Que tem diversas cores. Ah, jura que o colar é no pescoço? Caramba, nossa. Deixa o cara falar. Ah não, mano. Tem coisa que não dá, velho. Continua, Momo. Fala pra ele do cara que tá do lado dele que ele fica quieto. Eu vou ficar quieto. Bom, então, a guia, que tem as diversas cores, é como se fosse um tipo de trabalho. Por exemplo, se é um bando, temos sete linhas, certo? Seria sete tipos de trabalho. Então, nessas sete linhas de trabalho, representamos um tipo de uma cor um tipo de sincretismo e tal. Por exemplo, uma guia pode representar como um amuleto para a pessoa, mas ela tem um valor mediado assim de ser uma ligação entre o guia e o médium. Então, só para eu esclarecer aí para os nerdões e pessoas mais leigas, é uma antena para sintonizar com a entidade? Pode ser que sim. Um canal de sintonia entre você e a... Exatamente. Isso. Porque tem aqueles tipos de médium que, com ou sem guia, cara, que tem, essas pessoas têm uma certa sintonia com o guia, independente do colar ou não. Mas tem pessoas que às vezes vai trabalhar no centro, vai trabalhar no terreiro, vai trabalhar no meio da mata, onde for lugar, eles não conseguem ter aquela certa firmeza, aquela certa confiança, aquela certa... Enfim, aquele certo sentimento com o guia. Aí ele coloca a guia, seria uma certa de proteção, uma certa de filiação, sabe? Um jeito de carinho com o guia. Isso se torna uma sintonia. Uma sintonia. Seria uma captação melhor para o guia. Exato. Muito legal. E o que é filiação de santo? Filiação de santo. Filiação de santo é como se fosse uma filiação com seu pai. Vamos supor. Eu, Moisés, sou filho de Xangô. Oi, meu irmão. Sou filho de Xangô. E vamos colocar no meu caso. Como eu não conheço muito bem as pessoas, assim, que são abertas, e eu sou um pouco aberto pra falar, porque eu não tenho vergonha, então vou falar de uma vez. Ah, eu sou tímido. Tá? Filho de Xangô nada teme. É, isso, exatamente o que Gabriel falou. Um filho de Xangô é como se fosse um filho que não tem medo, é uma pessoa que é justa, é uma pessoa que é, vamos falar no português, claro, é 880, não tem meio termo. Uma pessoa mais rústica, mas também ela consegue saber sobre isso ali. Essa é a característica de Xangô. A gente trabalha pra viver isso. Esclarecendo uma coisa que vai quebrar um pouquinho das pernas, mas é uma realidade. Oxalá, que é o santo maior na Umbanda, é Jesus Cristo. Não é um capeta. Não. Mais uma informação aí pro pessoal que não sabia. Oxalá é Jesus Cristo. Outra pergunta, Momo, rapidinho, antes de não querer interromper. Exu, Oxum, Ogum, Pombagira, isso tudo não é ruim, né? De jeito nenhum. O Exu, vamos colocar, vamos fazer de novo como um lado material pra ficar bem claro pros ouvintes entenderem. Você, vamos supor, Gabriel, nós estamos aqui junto, falando nesse programa, vamos colocar aí, o Lucas Queiroz seria como se fosse um caboclo, seria um índio, seria um guia mais, entre aspas, que não é também, mas é um tipo assim, um guia superior, um guia mais evoluído, mais estudado. Vamos colocar o Gabriel, eu e o Igor como Exu. Exu não passa nada mais que uma entidade que está em evolução, ou seja, está aprendendo a doutrina espírita. Então deixa eu só entender, existe uma hierarquia. Exatamente. No espírito, na Umbanda, em qualquer lugar do espiritismo, existe uma hierarquia. Exatamente. Mas, por exemplo, o Exu, ele não é ruim, ele não é bom, ele não é perfeito e ele não é matador. Uma coisa que eu vou falar pra vocês... Ele tá aprendendo, ele tá em desenvolvimento. Não, exatamente. Só que uma lição que eu passo pra todo mundo é que Exu, ou qualquer entidade que existe por aí, ela vai ser aquilo que você ser. Ou seja, se você for um cara bom, um cara certo de Deus, você vai ter um Exu bom. Agora, se você for um cara matador, se você for um cara desgraçado na sua vida, dificilmente você vai atrair entidades boas. Mas, por fim, essas entidades não são malignas, são apenas entidades que não aceitaram a doutrina, são entidades que têm revolta da encarnação aqui embaixo e que, às vezes, contam um pouco neles. Né? Então, não, o Exu é uma entidade que está em evolução. Igual todo mundo, igual todo caboclo, igual todo ser humano, igual todo ser filho de Deus. Igual a gente. Muito legal. Muito obrigado, Moisés, por falar aí sobre o espiritismo umbandista. É, só mais uma pergunta, Moisés. Ui. Existem 12 vertentes de Deus, né? Cada pessoa é filho de uma dessas vertentes de frente e o pai dessa vertente é o filho de é o pai de Costa, né? Sim, isso pode colocar como secretismo. Nós temos um orixá de cabeça, ou seja, todos nós temos uma entidade e ela é a que vai mandar em todas as entidades que passar por volta da gente. Ou seja, se você é um médium ou se você é uma pessoa normal, você vai ter sempre um chefe do seu lado, que seria o orixá diferente. Seria aquele orixá, seria aquela entidade que ia te passar aquelas intuições, ia te passar aquelas ajudas, é como se fosse sua consciência. Deu pra entender? Sim. O orixá de costa é como se fosse seu orixá protetor. Ou seja, pode ser um Exu, pode ser um preto velho, pode ser um Divi, pode ser qualquer entidade, pode até um caboclo. Mas é uma entidade que está mais voltada para proteger você. É uma entidade que vai estar, por exemplo, o trabalho do chefe, que é o orixá de frente, o orixá de cabeça, ele vai passar as ordens para a entidade, se não são suas chefes, que trabalham para você, que trabalham para a finalidade. E o orixá de costa seria aquele orixá que vai comandar a proteção nas suas costas, comandar a proteção no seu dia a dia. É como se fosse um guardião de você. E é isso aí. Não, a questão é que às vezes o preconceito não nasce só das pessoas que não conhecem. Às vezes as pessoas de dentro da religião mesmo não sabem divulgar e aí às vezes, por exemplo, passa a ideia errada. Você quer ouvir uma coisa, Lu, que é mais triste ainda? O que é mais triste? Não nasce só de quem não é espírita, tá? Existe preconceito de determinados espíritas contra o próprio espírita, entendeu? Exato. Tem preconceito do espírita contra o umbandista, por exemplo. Exatamente. E não sabe que tá na mesma vertente. Mesma coisa, né? Tem muito espírita que fala, não, é que eles são descontrolados, eles não sabem o que acontece com eles. Exatamente. Pra eles terem uma obsessão, né, que é, pros termos de quem é católico, educado no catolicismo ou em qualquer outra coisa que não seja espiritualista, pro cara ter uma possessão demoníaca, entre aspas, é fácil. Isso é falado dentro de centros espíritas kardecistas, isso é falado dentro de salas de reunião mediúnica. Isso não é brincadeira, não. Isso realmente existe esse preconceito. Então, Gabriel, você é do Espiritismo Kardecista. Sou. Então explica mais pra gente aí como é que funciona. Vamos lá, o Espiritismo Kardecista, na verdade, o nome dele já diz. Kardecista vem de Kardec, é a doutrina de Kardec. Quem foi Kardec? Kardec foi um filósofo francês que nasceu Hippolyte Léon Denivar Rizail. Ele estudou em colégios importantes de Paris, inclusive foi discípulo da França, inclusive ele foi discípulo de Mesmer, né? Estudou magnetismo, estudou um monte de coisa. E ele era um cara cético, de certa forma. Era católico e, de certa forma, cético. Em meados do século XIX, se muito não me engano, em 1863, por volta de 1863, começou em Paris a ter um evento, a ter um acontecimento que já estava tendo aqui na América. Na América, com as irmãs Fox, pouco antes, 1850, nós tivemos com as irmãs Fox espíritos conversando. E as Fox eram protestantes na época. Espíritos batiam, raspavam na madeira e elas desenvolveram um código para falar com eles. Na França, em Paris, os cabarés tinham as mesas girantes. Que era isso? Simplesmente se reúne uma galera e as mesas começavam a girar, rodar, bater pra tudo que é lado no cabaré. E tinha sempre aquele modinha, né? Nossa, vamos ver, o negócio é legal e tal. Até que de repente, alguém pro Kardec falou assim, ô Hipólito, é o seguinte, tá rolando lá, as mesas não só giram, elas fazem perguntas. Foi quando ele falou, peraí, se faz pergunta tem um cérebro por trás, vamos ver o que que é. Foi onde ele começou a fazer pesquisas, né? Através de um método parecido com o das irmãs Fox, é como se fosse um código Morse. Uma batida é sim, duas batidas é não, três batidas é A, quatro é B e por aí vai, pra formar as palavras. E através daí ele escreveu o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. O que que é esse livro? O Livro dos Espíritos desmistifica todo o evento das mesas girantes, da influência dos espíritos no mundo. Daí pra mais, ele escreveu mais quatro livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese. Peraí que falhou a memória aqui, gente. Céu e Inferno, ou sim, a Justiça sim. Divina segundo o Espiritismo. E depois ele mandou mais duas obras depois que ele já tinha, que já não fazem mais parte das obras básicas, que é Obras Póstumas e a outra eu não vou lembrar. De cabeça não vem. Que é o que a gente chama de heptateuco espírita. O que que prega o Espiritismo? Basicamente, a gente acredita no que os católicos acreditam. Diferenças básicas. O espírita acredita na vida após a morte. O católico também. Oi? O católico também. Sim, calma. Na possibilidade de comunicação entre um espírito que já faleceu e um espírito que ainda está vivo, porque pra gente o que morre é o corpo. E na possibilidade de reencarnação entre o cara que já morreu, do cara que já morreu, num novo corpo. Pra quê? Isso, pra ele aprender isso, mais. Isso, o católico não acredita na reencarnação do espírito. Exatamente. Isso é verdade. Na hora que eu começar a falar do que eu vim falar, a gente fala essas diferenças. Gabriel, depois deixa eu perguntar uma coisa quando você terminar, eu tenho uma dúvida. Pode mandar já. Que nem, a reencarnação, ela se dá só com umas almas pré-estabelecidas, assim? Com toda a alma. A pergunta é, qualquer um pode reencarnar? Não era nem isso que eu ia perguntar. Era assim, tem um número fixo? Não. Não, elas aumentam? É assim, todo o universo está em constante expansão. Ah, é isso que eu queria saber. E isso não é só científico, isso é real. Gabriel. E nós, espíritas, acreditamos que o universo continua em expansão. Por quê? Quando você chega, qual é o intuito da reencarnação? Todos fomos criados simples e ignorantes, tá? Uhum. Então Deus, para não fazer uns melhores do que outros de uma vez, já que Deus é infinito em sua justiça e misericórdia, Deus pegou e botou todo mundo simples e ignorante. E isso é, dá muito mais pano pra manga, mas basicão. A gente foi mineral, a gente foi vegetal, a gente foi animal e hoje a gente é homem. A gente passou por esses três primeiros, vegetal, o mineral, pra gente ver que o nosso espírito pode se deformar. Então a gente não fica restrito a uma única forma. Ah, tá. Eu não sou restrito ao corpo do Gabriel. Amanhã eu posso encarnar num corpo tipo o do Igor, que é mais magro. Ainda bem que você não tá preso nesse corpo aí. Ou um corpo tipo do Lucas, que é cabeçudo. No estado vegetal, é um ensaio das sensações. É quando eu começo a ter um ensaio dos sentidos. Tato, das teóricas sensações. No animal, a gente já tem esses sentidos e começa a ter o ensaio do sentimento e da inteligência. O instinto se torna presente e a gente começa o instinto ficar mais depurado, mais próximo da inteligência. E no homem é quando a gente tem a inteligência. O homem é o único animal racional, realmente. E é quando chega nesse estágio que o espírito começa a ter consequências pelos seus atos, tá? Tudo que você faz de bom tem consequências boas e tudo que você faz de ruim tem consequência ruim. Depende de você chegar mais longe ou ficar estagnado. Você nunca regride na escala evolutiva. Olha só, é muito legal saber isso também. Era uma dúvida que eu tinha, porque uma vez eu li uma pessoa tentando, sabe, aqueles caras bem chatos tentando meio que quebrar a religião, falando que como que a reencarnação aconteceria com números limitados, se a humanidade aumenta. Então tá aí a resposta. A humanidade aumenta, mas mas tudo também aumenta. Ah, então, tá aí a resposta desse cara aí. Entendeu? O universo tá sempre em constante evolução. E o que que acontece? Quando você chega num grau de evolução muito alto, fica sem graça a tua vida. O que que você faz? Você ajuda a criar outros mundos e ajuda a gerenciar outros mundos. E tem um nome esse grau de evolução muito alto na religião ou você usou um exemplo metafórico só? Perfeição relativa. Ok. A gente fala que é a perfeição, atingir a perfeição. É, ninguém nunca atinge a perfeição total, porque só quem é perfeito, plenamente perfeito, é Deus. É, então ela é relativa por conta disso. É, perto de mim, o cara é perfeito. Próximo a Deus, o cara não é perfeito. Porque se o cara fosse perfeito, se o cara chegasse à perfeição, Deus preza muito a individualidade de cada ser. Se o cara chegar à perfeição igual a Deus, temos duas possibilidades. Uma, ou o cara vai ter as mesmas vontades de Deus, então ele vai ser um só com Deus, perdeu a individualidade. É. Ou dois, vão existir dois deuses diferentes, com vontades diferentes e com poderes iguais. Aí a base muda, né? Vira uma religião politeísta. Se pra você ser Deus, você tem que ter três preceitos básicos, onipresente, onipotente e onisciente, não tem como existirem dois deuses, porque ele é o único que tem poder. Ele é o único que tá presente em tudo e ele é o único que tem ciência de tudo. Jesus é um cara que pra gente seria perfeito. Segundo a crença, Jesus é quem rege a Terra. Basicamente é isso. Quando começou o espiritismo a ganhar a vertente, foi dito que estava se mexendo com os mortos e que os mortos são coisa do demônio. Realmente, o Antigo Testamento diz que a necromancia será condenada. Isso é verdadeiro, o nosso grande amigo aqui que está fazendo o quadro hoje, o Divisor das Águas, disse para todos, necromancia é condenável, é uma prática demoníaca. Por quê? Na época, dizia-se invocar os mortos pra fazer as coisas certas, pra fazer as coisas erradas. O povo tava ganhando dinheiro com isso. Só que o espiritismo não mexe com o morto, mexe com quem tá vivo. Na época, em qual época? Na época de Moisés. Ah, tá. Na época do Velho Lá na lei de Italião. Ah, tá. Lá na puta que pariu. Beleza. E quando o espiritismo começou a surgir, eles começaram a usar o Antigo Testamento pra tentar quebrar o espiritismo, falando que eram mensagens demoníacas. Era o demônio se fazendo passar por uma pessoa boa pra poder deturpar a galera, levar a galera pro inferno. Exato. Mas aí tem uma série de contradições. Como que o demônio vai falar uma mensagem boa pra alguém se ele quer levar a pessoa pro inferno? E até onde eu entendo, no espiritismo, no real, não tem necromancia, pelo que eu conheço, no termo. Ninguém lá levanta cadáver, né? Isso. Então, já começa por aí. E as pessoas que a gente com quem a gente teoricamente mexe, o morto que a gente mexe, na verdade tá vivo, sim, né? Sim. Então, ele tá vivo como? Explica melhor isso aí, então. É que o que morreu, na verdade, foi o corpo. Ah, então, que vale pra... O morto é o corpo, isso realmente. Só que o corpo é como se fosse... A casca. Isso. Que vale pra vocês é a alma. Exatamente. Aí. Entendeu? Sim. Imagina uma borboleta. Uhum. É uma lagarta, tá daquele jeito bem rude. Entra numa casca nova, aprende nessa casca. Quando ela chega num estado muito bom, ela tem que se liberar desse casulo. E ela libera do casulo e voa. Essa borboleta, o casulo seria o corpo e a borboleta seria o espírito livre. Basicamente é isso que é o espiritismo, entendeu? É, então seria o tipo um celular, por exemplo. O espírito é o chip do celular. É, o espírito é o número do seu celular e o corpo chip. Seria o aparelho. Você Exatamente. Mantém o número, mas troca de aparelho. Perfeito. Pra exemplificar pra essa geração mais nova aí. Perfeito. Você começa com um aparelho de bosta, sem nenhuma... Você começa com o Nokia. Não, não fala mal da Nokia não, pô. Fala mal da Nokia não. Aquele Nokia que cai. Tijolão. Exato. Começa com o StarTAC. Aí você vai subir. Até que você chega num iPhone de última geração. Não, até que você chega num Lumia 920. Não. Você chega num Telex Free. Vai preso, né? Porque você fez pirâmide. Vai preso, Telex Free. Mas é isso. Você chega até o máximo ali. Basicamente é isso mesmo. É, então ficou muito bacana, assim, pra apresentar pros ouvintes as diferenças e pra quebrar o preconceito e muitas vezes até pra algumas pessoas quebrar o medo que elas têm de ler sobre. E não é nada do que vocês pensavam, gente. Ninguém mexe com... coisa ruim lá, não. Todo mundo passa uma mensagem boa, uma mensagem de paz. É até ofensivo você falar isso pra pessoa, né, cara? Você falar que o espiritismo mexe com coisa ruim, essas coisas, assim. Você falar isso, pô, pensa a situação reversa. Você se sentiria ofendido se falasse da sua religião? Se falasse que o católico mexe com o demônio, ou se falasse que o evangélico... Se você, sabe, eu tô usando as maiorias aqui. Então, mas é isso que é o detalhe. O catolicismo, o evangélico, né? Os protestantes. O evangélico isso. É um protestante. Nós somos evangélicos também. Moisés, eu acreditamos no evangelho de Cristo. Isso é verdade. Mas os protestantes, os católicos, eles são maioria. E eles são muito antigos, né? São as religiões mais antigas que tem dentro do cristianismo. É, as que funcionam até... As que estão aí até hoje, sim. Né? Então, o que que acontece? Olha... Não, peraí que eu acho que tem o pessoal lá do Oriente que... Ninguém nunca conta o Oriente, mas o hinduísmo eu acho que tá ganhando nessa de religião mais antiga, hein? Não, dentro do cristianismo. Ah, tá. É, não ouvi essa parte. Dentro do cristianismo, as religiões mais antigas são os católicos e os protestantes. Exatamente. Né? O espírito é recente. O espiritismo tem 150 anos. Ah, o Umbanda tem um pouquinho mais de 100 anos. Então, Exato. Foi criado ontem, né? Praticamente, então. Praticamente a história do cristianismo é recentíssima. É uma história de 2000 anos, você ter 150 anos, você não é ninguém. É muito cedo. E é bom falar isso, olha. É um cristianismo também, tá dentro do cristianismo. Exatamente. É um cristianismo. Nós acreditamos em Cristo. E outra coisa, nós, Umbanda, a gente tem uma espécie de altar, chamamos de Kungá. E o nosso Kungá tem uma Bíblia. Olha aí, então, olha aí. Olha aí. Tem uma Bíblia. Falar aqui de duas religiões que eu fiz parte de mais, mas eu vou falar de duas aqui que são a maior, eu vou falar da maioria. Eu vou falar sobre o catolicismo e sobre o protestantismo. O catolicismo, né, todo mundo aqui, a maioria das pessoas do Brasil é a maior religião do Brasil, é o catolicismo. Todo mundo sabe como é que funcionam os ritos do catolicismo. É, os católicos, eles seguem a Bíblia e eles seguem mais voltados para o Novo Testamento mesmo. Os ritos são baseados no Novo Testamento. É, o judeu fica mais com o velho, assim. Isso. Porque a partir do momento que veio Jesus e pregou a palavra nova, a palavra do Novo Testamento, só lembrando para ressaltar, Jesus não contradiz, de acordo com a religião católica, Jesus não contradiz o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Ele só mostra a interpretação. Eu vim derrubar a lei, vim fazê-la... Ele veio otimizar a lei. Isso, algo assim. Ele veio otimizar. E aí nós temos as perguntas que surgem. Eu já tive essas perguntas, porque quando eu fui católico, eu queria saber qual era a diferença pro dos evangélicos, né? E aí eu posso responder essa pergunta. A diferença é simples. No catolicismo, além de ter... É claro que a base de toda a religião cristã é a Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é a unção, é uma manifestação de Deus com a gente, após o Pentecostes. Né? E essa Trindade é única em si, sendo três coisas diferentes. Isso, são três pessoas, são três vertentes, vamos dizer assim, são três vertentes de Deus, que é o mesmo. Eu acho que essa base também serve pro espiritismo, né, Gabriel? Então, é interessante você falar isso. Serve e não serve. Você acredita sim na Divina Trindade da seguinte forma. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Que no caso a gente fala que é aquele Espírito que a gente consegue alcançar, né? É a intervenção. Deus é o Pai, é o Criador. E Jesus é um ser à parte. Jesus é um ser evoluidíssimo, mas é um ser diferente de Deus. Que são três substâncias para o mesmo Deus. Aqui na religião católica. Deus é o mesmo. Essas três pessoas são o mesmo, certo? São o mesmo Deus. E aí, é interessante falar do culto. A diferença, em alguns aspectos, ela é gritante. Porque no catolicismo, além de ser adorado Deus, ainda tem os santos, que são pessoas que viveram na Terra e fizeram seu papel de humanos tão bem, fizeram o papel de servos tão bem, que mereceram um lugar especial ao lado de Deus. E foi atribuído a eles dons especiais. Eles ganhararam dons. Digamos assim. Olá, inclusive, você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Nossa. Não. Tipo assim, chegava Vingadores... Pedro lá, né? Você já ouviu falar da iniciativa Cristianismo? Você já ouviu falar? Não, mas ó, o legal é o seguinte: o nome desses caras, na hora que todo mundo, alguém daqui, quem foi católico? Eu já fui. Existe uma oração que chama-se o Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nossa, que é uma oração. Isso, é uma oração bem grande, chama-se Confissão de Fé. É profissão de fé, chama-se. E nessa oração tem lá no fim, concedei-nos o convívio dos eleitos. Tem essa frase, não sei se vocês lembram. Os eleitos são essas pessoas especiais, que fizeram um papel tão bem de humanos na Terra, de servos de Deus, que mereceram estar num lugar especial. E aí no catolicismo tem essa parte aí, tem essa canonização da pessoa, que é oficializar a pessoa como sendo agora um santo, uma pessoa que pode ajudar a gente, apesar de estar lá no céu. Isso aí é os santos. Acontece que no protestantismo não existe isso. O protestante não acredita que existam santos, não acredita que outras pessoas que já viveram aqui, que humanos, têm a condição de ter dons concedidos por Deus. Podem ajudar, e para eles a única santidade, o único ser que tem que ter adoração e glorificação é Deus. Essa é uma das diferenças. E inclusive, uma coisa que eu vou puxar, eu vou perguntar para Moisés, que é interessante. Vocês já viram que nas igrejas católicas sempre tem uma imagem da Maria, Mãe de Deus, certo? Tem a Nossa Senhora. E tem imagens de santos. Cada igreja tem um santo padroeiro. Inclusive, aqui perto de casa tem a igreja de São Pedro e São Paulo. Então, tem as imagens de Pedro e de Paulo. Então, no catolicismo, tem essa questão das imagens que representam os santos. As pessoas oram em frente às imagens, acreditando que as orações vão ser recebidas pelos santos. Eu gostaria de saber, não sei se no espiritismo tem imagens, se tem alguma coisa dessa aí. Existe isso, Moisés? Imagem? Opa. Adoração de imagem? No centro de Umbanda, nós temos sete patrueiros, né, em cada centro de Umbanda. Né? Seria como se fosse sete orixás, ou sete santos. Vamos colocar aí exemplo das sete linhas mais importantes também. Como eu disse, Oxalá, que é o santo maior, ele é Jesus Cristo. Temos Ogum, que ele é São Jorge. Temos Oxum, que é Nossa Senhora Aparecida. Temos Inhansan, que seria Santa Bárbara do Oeste. Temos Xangô, que seria São Jerônimo. Temos Ibeji Eres, que significaria que é o Cosme Damião. E temos Oxóssi, que seria São Sebastião. São santos também que estão na religião católica também. São santos católicos, exatamente. Interessante falar isso. São Cosme e São Damião são santos originalmente umbandas. Exatamente. São Cosme e São Damião só tem no Brasil. Depois eles foram puxados pra... Só tem no Brasil mesmo, não tem fora do Brasil. Não, o povo fala São Cosme e São Damião, mas eles são da Umbanda. Então, segregação religiosa nesse caso. Exatamente, isso vai ser certo. E então, assim, nosso congá, nosso altar, como eu disse, temos lá a primeira imagem, que é Jesus Cristo, e assim como se formando uma pirâmide, de acordo com o terreiro. Deu pra entender mais ou menos? Sim. É como se fosse uma igreja. Igreja de São Jorge, por mais que tenha todos os santos da Igreja Católica, o maior santo será São Jorge. Legal. No kardecista a gente não costuma ter os santos. O que a gente costuma ter no kardecista? Tiveram grandes espíritos de luz que passaram pela Terra que a gente segue eles. É, quem já assistiu o filme do Chico, ou já ouviu falar de Chico Xavier, deve ter ouvido falar do Emmanuel, que é o cara que guiava ele. Geralmente, centro espírita tem foto, tem gravura do Emmanuel, tem gravura do Dr. Bezerra de Menezes, é um espírita também que fez muito pela caridade. André Luiz. Então a gente não tem, realmente a gente não costuma ter santos. A gente tem os caras que fizeram muito. Então a gente deixa ali. Que a gente lembra do exemplo que a gente tem pra seguir. A gente não pede pra. A gente não. Não é que a gente peça coisa pra eles. A gente lembra do exemplo deles. Sim, é. Aí que tá. Essa é a diferença do catolicismo pro protestante. É que no catolicismo existe esses santos. Pra eles são pessoas santas que têm e são atribuídos até alguns dons. Cada santo tem uma especialidade, digamos assim, certo? E no protestantismo não tem santos. Não existem pessoas que têm poder além de Deus. Só Deus é que deve ser venerado e é só Deus que pode ser atribuído milagres e poderes. Mas, é claro, existe São Pedro. Para o católico é São Pedro. Para o evangélico é só Pedro. Pedro que foi apóstolo. Então, o Pedro, ele é um exemplo a ser seguido. Ele não é o chaveiro do céu, ele não é o porteiro do céu. Ele é só um exemplo a ser seguido. Então, essa é uma das diferenças do evangélico para o católico. Além disso, o católico, na hora que, em certo momento da missa, né, da celebração, existe a Santa Ceia. Eles fazem uma representação da ceia, da última ceia de Jesus Cristo. E aí, o que eles fazem? Eles abençoam, eles pegam o pão, o padre abençoa o pão, ele faz uma oração lá. É que agora eu não sei qual que é o nome certinho, mas ele santifica o pão e o vinho. E para os católicos, naquele momento em que faz a bênção do pão e do vinho, o pão se torna realmente substância de Cristo. Ele se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Tem um nome isso, só que eu acabei esquecendo. Não é transfiguração, tem um outro nome. Você lembra, Queiroz? Não, agora eu não lembro. Tem um nome específico pra isso. Tem um nome específico. Essa transformação. Porque a hóstia, ela vira o corpo de Cristo mesmo. Isso. Pro católico é isso. Ela tem um nome isso, só que eu não lembro agora. Nome específico pra essa transformação. É trans alguma... Lógico, né? Trans alguma coisa. Transubstanciação. Era isso mesmo. Então, naquele momento, a hóstia se torna corpo de Cristo realmente, para o católico. Ela virou mesmo. Você tá celebrando de novo a Santa Ceia. Para o católico, é isso. E não é que a hóstia vai virar um pedaço, sei lá, de pele ali. Não, é... Não, ele é substância. Substância, é. Isso que é pro católico, é isso. Pro evangélico, também, no rito do evangelho, existe a mesma coisa. Se quiser que posso falar isso? Pode. O rito do católico é sempre assim. Começa as orações iniciais, a purificação, que é o arrependimento do pecado, que é o ato penitencial, onde você admite que errou, confessa que errou, ela se arrepende. No culto evangélico também tem esse ato, tem a recepção, tem o ato onde a pessoa se arrepende dos pecados, faz uma oração pedindo perdão a Deus. Igual a estrutura. Aí tem as leituras. Tem as leituras no culto católico, que é a missa, e tem as leituras no culto evangélico, que são as leituras mesmo. No católico, existe a homilia, que é o sermão do padre, onde o padre explica as leituras que a gente foi feito. No evangélico também tem a explicação das leituras. Então tá vendo que a estrutura é igual, certo? A estrutura é igual. Aí tem a parte do rito onde tem a celebração da Santa Ceia. Para o católico, ele está recebendo realmente o corpo e o sangue de Cristo. Para o evangélico, não. Naquela hora que ele toma o pão e o vinho, para o evangélico, aquilo é nada mais, nada menos que uma memória. É um símbolo. É uma memória do que Cristo fez. Não tem... Ali, naquele momento, ele está comendo pão e vinho. Ele só tá fazendo um gesto que é para lembrar do gesto que Jesus fez. Eles também comem o pão e o vinho, então? Também, existe o pão e o vinho. A gente recebe o pão e o vinho quando a gente tá no culto evangélico. É claro que só quem é batizado que pode comer o pão e o vinho, né? Que isso, no caso, é... O argumento é que ele conhece realmente a interpretação daquilo. Também existe a Santa Ceia no evangelho. Só que para eles é uma memória, porque existe a frase que Jesus falou, né? Recebam isso em memória de mim. E aí, a interpretação para os evangélicos é fazer todo o culto essa memória em respeito ao que Jesus fez. Para os católicos é receber de novo o corpo e o sangue de Cristo. E aí eu vou dar um adendo dos meses que eu tive de aula de história. Eu estudei um pouco sobre isso. Vamos lá. Não sobre a religião em si, mas essa lembrança e essa memória, como o Queiroz disse, do ato, assim, de você refazer o que foi feito. Por que que acontece isso? Eu não sei nem se eu tô sendo certo em falar sobre mito, mas isso acontece, geralmente você repete o que foi feito em um tempo muito antigo, ou por quem te guiou ali, ou quem iniciou o mito ou a religião, pra você conseguir propagar isso ao longo da geração, do seu tempo de vida. Então, essa memória, a repetição de certos rituais é feita por causa disso. É legal, legal. É um adendo bem rápido aí, mas é. Não sei se alguém já se perguntou isso, mas. Que legal. Outra coisa, é legal falar sobre a origem do protestantismo, né, das religiões protestantes, quando que foi dissipada da católica, porque o esquema de culto é o mesmo, vocês percebem. É claro que hoje em dia tem várias igrejas que fazem outras coisas dentro do culto, né? Existem curas e missas de cultos de cura e libertação, existe expulsar demônio, tem aquela parte toda, tem várias coisas que acontecem em diferentes vertentes da igreja evangélica. Qual que foi a igreja que eu frequentei? Foi a presbiteriana. A presbiteriana, ela é uma católica protestante. Ela não tem os santos, mas o culto é igualzinho, tem vários outros preceitos que são iguais, e é bem interessante falar isso, que muitas vezes a pessoa que sai do catolicismo e é convertido pro protestantismo, o que que ele faz? Ele vai para presbiteriano, geralmente, porque é bem, bem parecida a estrutura. E aí, o que eu tava falando mesmo, que agora me perdi? Cultura onde surgiu o protestantismo. Isso. É, antigamente, o esquema de missa e tudo era muito diferente do que é hoje, né? A missa era feita de costas para o povo, era feita em latim e tinha muitos rituais aí. Eram rituais um pouco assim, antiéticos, digamos assim. Quem percebeu isso foi Martinho Lutero. Martinho Lutero... Ele fez da reforma, dos 99 isso, pontos, não é? Isso, ele pôs... 99... Ele fez uma pregação, ele começou a estudar, porque ele fazia... teologia, ele estava estudando para ser padre, ele queria ser padre. E ele viu alguns dogmas da igreja e algumas atitudes que ele não achava correto, então ele fez um protesto. Tinha a venda de indulgências, olha aí. Isso. Ah, rapaz, vocês estão falando, agora é história. Meu céu. Tinha... Você sabe a história. Apenas, então. Lógico que eu sei. E apenas hoje por 3 moedas de ouro você consegue. Três moedas nada, amigo. Você consegue comprar 1 metro quadrado no céu. E aí a questão é a seguinte: espaço no céu. As condutas católicas naquela época visavam muito o lucro para a igreja cada vez mais enriquecia. Tinha o problema. Uhum. Tinha um problema também de alguns padres terem esposas e venderem cargo de padre também, tava acontecendo. Tinha por isso que... Então, aí essas questões fizeram... porque isso é totalmente contrário ao que Jesus pregou. Se a igreja tava... Claro. Porque é o seguinte, isso aí vale pra todas as religiões que têm base no cristianismo. Jesus Cristo foi um cara muito humilde. Ele sempre pregou que a pessoa tem que ser uma pessoa humilde, que o dinheiro e a ostentação não são coisas que vão te levar pro céu. O que vai levar é o seu caráter. Então, Jesus realmente ele pregou uma coisa que tá intrínseco no nosso código de ética e de moral do ser humano, na verdade, da base de qualquer sociedade. Pra ele não precisava nem ter o prédio, né, em si, pra você poder celebrar uma missa. Não, né? Não. A frase, eu não vou lembrar direito, mas é onde dois ou mais isso. Tô falando no meu nome vai estar ali. É mais fácil, a coisa da abnegação material, ele deixa bem claro, né, naquela frase, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no nos céus. Ah, posso falar do camelo? Pode mandar. Esse negócio do camelo é legal, é curiosidade. O legal do camelo é que as pessoas acham que quando Jesus falou isso, ele tava falando uma parábola entre um animal, camelo, passar por ele numa agulha. Não é isso que a gente pensa? Sim. Mas Jesus realmente falava sobre um tipo de nó. Camelo é um tipo de nó dado em corda grossa. É um nó diferente, é um tipo de nó dado. E esse nó realmente ele tem umas nódoas tão grandes que era realmente difícil passar por um buraco de agulha. Não impossível, mas é difícil. Tem outra vertente dessa explicação também, relacionada ao próprio camelo animal. Segundo historiadores, antigamente nos feudos ali, né, nos castelos em volta de Jerusalém, ali onde Jesus pregava, tinha uma portinha lateral, que era chamada de agulha. Ah. E os comerciantes só poderiam entrar nos castelos até anoitecer. Quando a noite caía, as portas eram içadas, as pontes móveis eram içadas, né? E o comerciante poderia entrar numa boa com o seu camelo, desde que ele tirasse todos os bens que o camelo tinha com ele. Olha que interessante, eu não sabia. Eu também não conhecia, não. Mas muito legal mesmo, muito legal. Bom, e é isso, cara. E Martinho Lutero, ele viu esses pontos errados na igreja e publicou 90... agora eu não sei o número de teses agora. Eu acho que são 90 e... Procurei certinho, pra gente poder falar. Cerca de 90, assim... só 95. 95 teses. Então ele pegou 95 pontos onde a igreja, na opinião dele, estava errada. E aí ele começou a protestar. Ele foi um cara que protestou contra a igreja católica. Então toda a religião que foi criada depois, a partir da base de Lutero, são as religiões protestantes. E aí as protestantes tiveram várias vertentes que se abriram, né? E a primeira foi a protestante batista. É, ô Queiroz, você sabe dizer a diferença entre o protestante dos Estados Unidos e o protestante aqui do Brasil? Ou tem diferença ou eu tô falando uma merda grande? Que não tem diferença tem, e eu tem tô diferença falando... porque tem diferença, mas eu não vou te falar certinho, pontuar a diferença, porque é regionalismo, né, cara? O culto pode ser feito diferente, a gente pode ver, inclusive, na estrutura do culto. Aqui a gente tem o louvor, né? O Moisés sabe o que é isso, né, Moisés? Opa! O louvor é a banda que toca o repertório das músicas ali para fazer os cultos, os louvores, né? São músicas que cultuam a Deus. Então aqui na estrutura, na católica não tem um grupo de louvor, é uma banda que toca lá, mas não é chamado com essa nomenclatura, entendeu? Quando eu estudei a parte da religião protestante antiga, do que o Martin Lutero fez, ele tinha feito um negócio que era que você não sabia se você ia pro céu ou não, mas você trabalhando você descobriria, era uma coisa meio assim. Suas obras, você iria ou não para o céu. É, mas eu acho que isso é mais para a religião do protestante dos Estados Unidos que vai servir. Não sei se vai servir muito para aqui não, no Brasil. Não, tem os anglicanos, né? Isso, é. Seria mais o anglicanismo mesmo. É, os anglicanos, os wesleyanos, os presbiterianos, adventista, batista, enfim, né? Tem várias diferenças pequenas aí que tem entre essas igrejas, mas são todos vertentes diferentes, é. É legal ver todas as bases, mas só respondendo o que o Hugo perguntou, uma estrutura, um tipo de estrutura bem diferente é que, como lá nos Estados Unidos a religião dominante é a protestante, a maioria da população dos Estados Unidos é protestante, é esmagador. Então, a estrutura das igrejas é diferente, é uma coisa mais formal, e tem aqueles corais e tudo, é bem levado a sério. A comunidade, não que não seja, mas tô falando o seguinte, a comunidade, o bairro, a comunidade onde a igreja tá inserida, todo mundo tá na mesma igreja, então tem os trabalhos, tem o pessoal comenta sobre eventos da igreja, então é uma participação maior da população. Então você vê, as coisas andam melhor. Pra quem já viu algum filme do Ed Murphy, Vovózona, esses filmes de Sessão da Tarde, já viu essa estrutura, como é que funciona? É um coral, é bonito. Inclusive, Igor, vou pedir pra você pôr na edição aí só um pouquinho do coral cantando aí. Você ouvinte. Sim, você, meu amigo ouvinte. Essa frase é do Queiroz, mas hoje quem tá falando sou eu. Você, meu caro ouvinte, que quer ver diferenças entre duas igrejas protestantes dos Estados Unidos. Eu vou indicar dois seriados. Um deles, Todo Mundo Odeia o Chris, O Dia do Desfile de Chapéus. Ali é um tipo de igreja protestante. A segunda, seriado. Os Simpsons, Springfield tem uma igreja protestante. Dois filiados que, se você quiser ver grandes diferenças, você vai ver ali. É isso mesmo, agora eu tô lembrando. E é bem aí. Até e, porque... o legal da protestante, né? Que até o Moisés tinha falado uma diferença lá entre o umbandista e o kardecista, é que aquela parte do o kardecista estuda mais e o umbandista ele trabalha mais, não é isso que você tinha falado? Aí o que acontece? A diferença do catolicismo pro protestantismo é o comprometimento, cara. Você vê que tem como a fé é mais centralizada só em Deus, digamos assim, porque existem, na Igreja Católica tem missas feitas para santos. Então, a missa de São João Batista, tem uma missa para o São João Batista, aí tem uma procissão, tem alguns eventos que acontecem só na Católica, né? Inclusive, a procissão é um evento que acontece só na Igreja Católica. Poxa. Procissão, que é, sai na rua com velas e cantando cânticos e levando a imagem de um santo na frente. Aí, lá no México. Lá no México tem também isso. É, o Moisés tá falando aqui que a Umbanda também faz. Mas a questão fala assim, aí, Moisés, fala aí pra gente então. A Umbanda, nós temos um dia especial, que é o mesmo dia que o católico, né? E da mesma forma que os católicos fazem a procissão, nós também fazemos a procissão, do mesmo dia aqui. É, legal, legal falar isso. Não, quando eu falei a única, é entre as que eu tô falando. A comparação entre. É, mas a Umbanda eu sei que faz, que é legal, até que eles fazem isso, soltam fogos e tal, tem uns negócios assim legal. Enfim, aí tem a procissão, que é um evento entre essas religiões que eu tô falando, que a católica faz e a protestante não. Até porque na protestante não faz sentido fazer uma procissão com um santo. Então é legal você ver a diferença de um católico com um protestante, porque o protestante ele tem a fé centralizada em Deus. No caso, se fosse... É claro que eu não tô querendo criticar nada nem, mas é, se fosse seguido na teoria certinho, o protestante teria mais adoração focada em Deus. Porque para os católicos, Deus ele concede dons especiais para aqueles que foram servos excelentes na terra. Para o protestante, Deus ele não admite dividir a glória dele com ninguém. Então quer dizer então, que no protestante não tem aquele ditado, vi São Pedro de cueca. Não, não tem. No máximo seria vi Pedro de cueca. E São não tem. Nossa, que sem graça. Popular aqui, vou pedir aqui a participação do popular e eu queria que você respondesse uma pergunta pra ele. Pode falar. Ô, seu Zezinho, vem cá, por favor. José, fala pra ele aí o que você quer falar. Ô, José, deixa eu perguntar pro seu filho, tranca a rua, sabe de mim, Deus é por Lucifer, essas coisas aí, é tudo capeta. Rapaz, vamos lá, falar uma coisa pra você. Primeiramente, começando pelo tranca-rua. Tranca-rua foi um homem aqui na Terra, na colonização espanhola, que viveu no século XIX, século XVIII, mais ou menos. Foi um guerreiro muito forte, foi uma pessoa muito boa, mas também uma pessoa muito maligna. Assim, matou muitas pessoas, teve pecados na vida dele. E ele ficou vários anos no umbral, que os espíritas sabem muito bem que é, que o umbral seria uma espécie de purgatório, uma espécie de resgate no mundo espiritual. E lá, esse espírito, né, que eu não lembro o nome dele muito bem, acho que é Pedro o nome dele. Não, só não querendo te interromper, Moisés, mas se você ouvinte for velho o suficiente e tiver assistido a novela A Viagem, você já viu o umbral lá. Porra, muito bom, Igor. Muito bom. É. Perfeitamente você viu o umbral ali. Uhum. Na verdade, é uma novela, quando as novelas eram sérias ainda, que trata do espiritismo. É um pouco mais espiritualista, né, gente? Uhum. Mas é muito mais perto do espiritismo do que qualquer outra novela que já foi lançada. É, e eles retratam ali. Agora, um filme espírita que mostra o umbral também perfeitamente é Nosso Lar. Muito bom. Eu preciso ver esse filme ainda. Tá no wishlist da Netflix. É muito bom. Cuidado aí, você vai se trancar, viu? É mesmo? O tranco é toda hora. Ah, então vou assistir, então. É bom. Eu lembrei de uma coisa que eu não falei na minha hora lá, mas não tem nada a ver também com isso, mas eu lembrei. Outra diferença entre católico e evangélico. Tem quatro livros na Bíblia católica a mais do que na Bíblia evangélica. Exatamente. Você sabe o nome ou não? Hã? Agora eu não lembro o nome. Rapaz, eu tenho duas Bíblias aqui, eu posso olhar, mas eu tenho que lembrar. Da onde que você vai falando, levanta e vou lá pegar. Deixa eu voltar lá no assunto da... Galera, tranca-rua, que já tava falando, ele foi um espanhol, ele foi um cigano, e ele por fim ficou vários anos no umbral e teve um certo arrependimento na vida dele. Então Deus, Jesus Cristo, os anjos de guarda, todos a trindade lá de cima, deu um certo trabalho pra ele. Ele trabalharia numa legião de guardiões em uma certa camada no umbral, em uma certa estabilidade do mundo. Ou seja, tranca-rua, ele não passa de um guardião. Ele não é demônio, certo? Ele não tranca nada, certo? Ele só ajuda. Lógico, ele não vai se trancar a tua vida pra te dar muito dinheiro. Muitas vezes você pode estar achando uma doença, alguma coisa do tipo, você pode, aí você conversa com ele. É um tipo de entidade que trabalha nessa área. Agora, Lúcifer, na Bíblia, eu já li várias vezes a Bíblia, Lúcifer, ele era um anjo que traiu Deus, né? E caiu para o subterrâneo, que hoje é o chefe dos chefes do inferno. Gente, uma coisa pra vocês. O inimigo, somos nós mesmos, certo? Não contaria na Bíblia de jeito nenhum. existe um espírito, existe, mas o Lúcifer aqui da Terra, que trabalha na Umbanda, gente, não é Satanás. Se alguém falar isso é mentira. Lúcifer não é Satanás na Umbanda. Eu conheço gente que trabalha com Lúcifer, incorpora com Lúcifer. Ele não é Satanás. Lucifer é uma pessoa, pelo que eu vejo nas escrituras espíritas da Umbanda, que teve muito pecado e que foi uma pessoa que matou muita gente. E por fim, na espiritualidade, ele recebeu esse nome, para ele ser marcado como maligno. Deu para entender mais ou menos? E aí cai no problema do mesmo nome, na ignorância das pessoas. Gente, parecer um tipo mais ou menos assim, de uma entidade meio que rejeitada pelas pessoas. Uhum. Mas por fim, Lucifer na Umbanda, nós temos uma espécie. Uma linha que se chama tronqueira. Tronqueira seria como se fosse um escudo no centro. Um centro sem tronqueira não é um centro. E uma tronqueira sem o centro não é uma tronqueira. Enfim, é uma mistura. Lúcifer seria um chefe de tronqueira. Seria um dos chefões aí das linhas do Exu. Agora, Beelzebu, gente, Beelzebu é outra entidade também que é meio complicada de se falar. Mas vamos achar um jeito fácil de falar. Beelzebu é uma entidade também que, como eu estava dizendo, como eu disse, tranca-rua, Lúcifer. E pelo mesmo caso, também teve uma certa espécie de vida extremamente, assim, complicada. Não quase do bem, mas também é uma linha que trabalha pro lado do bem também, dependendo do que a entidade, cara, e dependendo da pessoa que trabalha com ele. Então, Lúcifer, Tranca-Rua, Beelzebu são apenas os chutes, guardiões da face lá de baixo. Seria o purgatório, seria o umbral, seria as trevas também, nas línguas dos evangelhos, seria as trevas, pode chamar de trevas também. Seria apenas guardiões que trabalham, ou seja, Tranca-Rua, Lúcifer, Beelzebu, vou falar mais alguns nomes também, Marabu também trabalha, alguns filósofos, entidades que trabalham para o resgate das almas que não aceitam, ou seja, eles fazem o trabalho dele, da experiência de vida que eles tiveram, é como se fosse um pastor lá no umbral, deu para entender? Sim. Pastores no umbral, para trazer as almas, para as almas aceitarem a ajuda de Jesus Cristo. Que nem o Gabriel vai me entender muito bem, vai até concordar comigo, que existem muitas entidades, muitas pessoas que morrem e ficam anos e anos sem aceitar a morte. Sim. Então essas entidades, elas trabalham para isso. Falei do Gabriel porque ele estuda espiritismo tanto quanto eu nessa parte. Tem entidades que... O próprio André Luiz, que vocês citaram ainda hoje, mais cedo, na hora que eu tava falando, que o Igor falou que vai ver o filme do Nosso Lar, o próprio André Luiz ficou anos e anos sem aceitar que tinha morrido. Exatamente. Ficou anos e anos fazendo as mesmas coisas que ele fez. Ele sabia que tava morto porque a família dele não queria, não dava mais atenção pra ele. Mas ele não sabia que... Ele não queria parar de fazer o que ele fazia. Ele continuava indo em bordel, continuava bebendo, continuava tudo, de certa forma. É, vale lembrar também o seguinte, né, só um adendo. Todo mundo fala que quando vê Lucifer, pra quem tá ouvindo, eu vi Lúcifer, eu vi Beelzebu, o bicho era grande, parecia um sátiro, grande, forte, feio. É, vi um bode, né? Isso, fiquei com medo. Acontece o seguinte, espíritos que estão no umbral, que vagam pelo umbral, são muito ligados ainda à imagem. Não é a energia, é a imagem. O que choca eles ainda é a imagem. Tanto é que muitos espíritos tomam a forma de bichos piores pra parecer melhores ante alguém. Exatamente, eu ia falar isso também, muito bem. Então, o Lúcifer, o Beelzebu, o Tranca-Rua, eles tomam uma forma mais amedrontadora para esses espíritos revoltados com os quais eles trabalham, para poder ter um medo, né? Receber um certo respeito, entre aspas, desses espíritos. Exatamente. Pra eles poderem falar depois disso. Porque o espírito, quando ele desencarna, morre, ele pode moldar o seu corpo espiritual da forma que bem desejar. É, pra explicar um pouco as entidades e fazer uma relação, pra quem não tá entendendo muito, pensa na mitologia grega. Lá, não tem ninguém, sim, vocês me corrijam se eu estiver falando muita besteira, mas, por exemplo, o Hades, ele não é um cara mal só porque ele é o guardião do submundo. É o trabalho dele fazer aquilo lá. Exatamente. Ele não é mal porque ele guarda. Perfeito. Ele Zeus não é bom porque ele tá no Olimpo. E nem Hades é mal porque tá no submundo. É o trabalho deles. Eu vou dar um exemplo vivo pra vocês, experiência minha, que eu já vi, certo? Uma vez eu conversei com o Exu, que ele veio todo torto, daquele jeito que você vê na igreja e tudo mais. E ele falava numa boa, mas ele era uma entidade boa, mas só tinha aquela certa forma, certo? Igual o Gabriel falou, que era uma certa forma de respeito, né? E depois de um certo tempo de trabalho, uma certa experiência, essa mesma entidade, parece interessante, essa mesma entidade veio na mesma pessoa, diferente. E aquela roda de trabalhadores que está em volta dessa pessoa ficou confusa. Aí falou, quem que é o senhor? De onde o senhor veio? Aí ele falou assim, vocês não me conhecem? Eu vim aqui há tanto tempo atrás e hoje eu estou aqui. E até que um vidente viu ele. E falou, esse moço era aquele Exu que veio aqui um tempo atrás. Aí ele falou, correto, era o mesmo. E essa entidade, que era o Exu, que é o Exu até hoje, ele falou que ele era um médico do plano espiritual muito superior, e ele queria trabalhar para ajudar as almas lá embaixo, tá certo? Mostrar para eles que ele tinha uma cura espiritual. Mas ofereceram para ele, de uma certa forma, um certo cargo, vamos colocar assim, de Exu, que é o que tinha para ele na hora. E ele falou que foi isso que ele abraçou para ele. Ou seja, ele teve uma certa assim, humilhação, uma certa diferença, trabalhar como Exu por um tempo, mas com esse trabalho dele, ele curou muita gente no mar. Ele encaminhou muitas pessoas, só que a forma real dele era um médico lindo, maravilhoso. Não era aquele capetinho em teatro. Então é só um exemplo vivo para vocês verem que a mesma entidade se transformou naquilo que é muito diferente. Totalmente. As pessoas, o Guilherme Gabriel falou, só para acabar o assunto, chegar no ponto final, que o ouvinte falou sobre Zeppelin, né? Zeppelin é uma entidade que nós na Umbanda colocamos ele como malandro. É uma entidade, assim, que ela trabalha em forma de baiana, em várias formas, sabe? É um malandro na culturalidade. Mas não por ser um malandro, não por ser um negro, não por ser um pagodeiro, ele não faz uma coisa errada, porque muitos apelidos ele ajuda muito o casamento. Mulheres que vai em cima dele conversar com ele sem, as mulheres sem falar o problema, e o Zé, se ele vê que a mulher quer trair o marido, o Zé apelido chama o marido e vê qual que é o problema. Ou seja, o Zé Pelindo trabalha no meio de casamento, e não para desnudir casamento, e sim para reconstruir o casamento. Ele trabalha nessa tipo de parte, e ele consegue chegar no seu subconsciente para ajudar você. Então esse papo que Zé Pelindo é um demônio de vício, isso é pura mentira. Vou dar eu, gente, Lucas, Igor, Gabriel, vocês me conhecem. Você já viu o bebê? Não. Eu não bebo. E eu trabalho com Zé Pelindo. Então, já que eu trabalho com ele, o certo era eu beber muito, né? De acordo com o que fala. Pagodeiro, né? Pagodeiro, imagina, um roqueiro, cara. De terno branco, né? Malandro da Lapa, né? É, exatamente. Lenço de seda. O cara vira carioca pra poder incorporar o lenço de seda no pescoço. Exatamente. Então, malandro é malandro, mané. E ele canta essas músicas, viu? Então, gente, o Zé Pelindo, Tetranca a Rua, Lucifer, Marabu, Toroque, outra pessoa, assim, dá um pouco de medo, Exu Veludo, Exu do Vudo, sabe? Povo assim, não passa de trabalhadores que trabalham para ajudar pessoas necessitadas. Então, galera, é isso aí, a forma dos Exus. Os Exus, eles só pegam essa forma, só para ter uma certa atenção, um certo respeito, para eles passar a mensagem de vida que eles tiveram, a lição. Então, é só uma forma de trabalhar, não são mensagens malignas. Aí, mas também é cultura. É cultura. Beleza. Também o que se esperar do cara que dividiu o Mar Vermelho. Nossa. Escreveu os 10 mandamentos. Olha, rapaz, é isso mesmo. O cara tava esperando a noite inteira pra fazer essa piada. Eu já fiz essa piada umas 4 vezes hoje. Percebeu. E eu abri o Mar Vermelho com o nariz, viu? Não duvido nada. O cara é um tucano, mano. Eu tô sentindo aqui no estúdio uma leve falta de ar, não sei porquê. Nossa. Achei que era por causa do tema, mas já percebi o motivo. Malandro é malandro, mané. Malandro é malandro, mané. Acho que já dá pra gente terminar, não dá? Eu acho que sim, eu acho que esse programa foi bastante informativo, deu pra gente tirar algumas ideias erradas da cabeça. Amanhã mesmo vou comprar uma macumba, porque agora eu sei que é um instrumento. É, tá vendo? Já dá pra colaborar com o CD, já dá pra colaborar com o disco aí. Comprem meu disco. Hã? Aí você pode observar mensagens subliminares dos cursos do Queiroz. Meu nome é Igor e For the Night is Dark and Full of Terrors. Meu nome é Lucas, me despeço aqui. E eu vou pedir pro Igor fazer isso, porque no outro episódio que eu pedi isso, ele não fez. Vou pedir aqui, já que eu tenho uma religião, eu quero que você ponha aí no final a citação do nosso amigo Jules Winfield, do Pulp Fiction. Eu ponho. É, a passagem da Bíblia aí, Ezequiel 17... 25, 17. 25, 17, isso mesmo. Aí, ó, nem sabe a citação. Vai se fuder. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Gabs. Gabriel, eu não lembro como é que eu me apresentei, mas dá no mesmo. E esse foi mais um ConspiraCast. Obrigado, ouvintes. E por último, eu gostaria de pedir: bença, pai. Opa, pode falar bem pra você. Muito obrigado por todos meus amigos. Foi uma honra muito grande passar aqui um tempo com meus amigos Igor, Lucas e Gabriel. Muito gratificante pra mim poder liberar conhecimento, liberar. Muito legal. Oh, não chora, cara. Não chora. Esse sono, paciente. Mas falando sério, muito obrigado por tudo, galera. Deus abençoe vocês. Que o Xalá, nosso Pai Maior, possa abençoar a vida de vocês. Lembre de uma coisa: Deus quer o coração e não quer a religião. Muito obrigado. Yes. Oh, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.